Em tempos de guerra, são várias situações que atravessamos. Tipo no Coliseu Cercado, Gladiador de Cristo, assim me vejo em casa. Às vezes me deparo em todos os lados, por vários inimigos, encontrando-me cercado. Tipo Estevão quando foi, por judeus apedrejados, os cristãos, por leões do Coliseu sendo rasgados. Vários desistiram, se deixaram derrotar. Isso até nos entristece, mas devemos caminhar. A luta é acirrada, mas não baixe a sua guarda. Sempre firme pela fé, a armadura é sagrada. Nem sempre é só vitória, o momento é de glória. Tem vezes que não dá, nos devemos retirar, pras feridas se tratar com aquele que nos dá renovo e reforço pra podermos retornar. Como leão, o mal nos cerca, querendo encontrar apenas uma brecha pra poder nos devorar. Qualquer seja o momento que eu venha estar, morrer pra mim é lucro e com Jesus eu vou lutar. Sacrifício, centenas que são mortos em vários genocídios. E não é só no Oriente, pede o meu irmão. O Brasil já se iguala ao Afeganistão. A guerra que rola por dinheiro e por drogas mata mais do que o Islã na Guerra Santa do Irã. Vários pais e mães, polícia e bandido, quem tá afim de ser a bola da vez, meu amigo. Quantos crentes se pregar, no rap adorar, muitos fazem até bingo, pois não querem escutar. Mas se for pra criticar, quem de Cristo quer falar? Até na sua TV eles tentam censurar, mas Jesus nos alertou quando clama sem a paz, repetindo a sua oração. Passariam os cristãos, fugir pros montes eu não vou, covarde eu não sou, servirei ao meu Jesus como um gladiador. Do ataque, todos prontos ao combate. Satanás com seus demônios, mamão com seu dinheiro, os poderosos com seus chefes de estados e banqueiros, todos prontos pra lutar, seja quem for enfrentar. Mas só um inimigo que eles querem derrotar, Deus Pai com seus anjos e o povo redimidos, confiantes na promessa, pela fé em Jesus Cristo. Cada instante um novo ataque, escândalo ou baque. Só os fortes vigilantes resistem à falange. Sei que vamos suportar, sei que vamos triunfar. As dores que passamos não se pode comparar ao que está por vir, que até o fim resistir. Se vierem torturar, meu Jesus, não vou trair. A resistência está aqui pra você que quer lutar. Ergue espada por Jesus e por quem quer se salvar. No campo de batalha e se vê como gladiador num coliseu, sendo por vários inimigos cercados. Erga sua cabeça e não desista de você, porque maior é o que está entre nós do que o que está no mundo. E o seu poder não se pode medir ou comparar, pois ele venceu o mundo. Então jamais negue a sua fé, pois só vence a batalha aquele que está de pé e de joelhos ao Senhor. Jesus Cristo Salvador, ele é contigo, gladiador de Cristo. Hélio Hernandes, CD remanescente.